Furacão 2000, Tornado, muito nervoso. Equipe poderosa, Furacão 2000, Tornado. E quem não gostou? Equipe poderosa, Furacão 2000, Tornado. E quem não gostou? Tá pensando o quê? Equipe poderosa, Furacão 2000, Tornado. E quem não gostou?